Abra comigo a sua Bíblia, Salmo 140. A palavra do Senhor diz assim: livra-me, ó Senhor, dos homens maus. Protege-me dos homens violentos, que maquinam maldades no coração e vivem projetando guerras. O versículo 11 diz assim: não se estabeleça na terra o caluniador, o desastre persiga o homem violento. Verso 12: sei que o Senhor concede justiça ao pobre e sustenta a causa do necessitado. Certamente os justos louvarão o teu nome e os retos habitarão na tua presença. Uma declaração de Davi há 5.000 anos atrás. Eu gostaria de destacar testemunho do Reginaldo. Houve um momento em que o Reginaldo me mandou uma cópia de todo o processo. Ele, na verdade, trabalhava numa empresa, dedicou sua vida, foi injustiçado e se defendeu na justiça. E um dia ele me trouxe uma cópia do processo, mostrando que ele queria exigir os seus direitos, ele queria ir adiante. E ele me pediu para conversar, e o Senhor me deu uma palavra que era para ministrar a ele, dizendo assim: não corra atrás da justiça. E aí nós não conseguimos acertar o horário, foi uma coisa assim, ele teve que ir para a audiência, e veio conversar comigo depois de ir para a audiência. E disse assim: Deus colocou no meu coração abrir mão de tudo. E era exatamente a palavra que Deus tinha colocado no meu coração para ministrar a ele. Irmão, não prossiga com querendo a justiça, com ódio, ou com raiva, ou com aquela fome por querer que eles paguem. Não, deixa nas mãos do Senhor. E o Reginaldo veio e disse: eu já não preciso mais de conversar, não preciso mais de sentar, de ver nada, porque Deus já operou na hora em que eu liberei nas mãos do Senhor, descansei, entreguei nas mãos do Senhor, o Senhor agiu. Pode ser que algum dos irmãos que está ouvindo tenha uma história de uma causa, algo na justiça, mas o mais comum é que a maioria das pessoas não tenham uma causa na justiça. Mas pode ter uma causa na alma. Eu quero meu direito, eu quero minha justiça, eu fui injustiçado. E a palavra do Senhor vem e diz: sei que o Senhor concede justiça ao pobre e sustenta a causa do necessitado. É o Senhor quem trabalha em nosso favor. Há circunstâncias, irmão, em que cada cidadão precisa se apresentar à instância da justiça e executar tudo o que é necessário como cidadão, ou para se defender, ou para nomear o seu território, os seus direitos. Mas essa é uma circunstância em que o maligno consegue criar um grilhão, um cadeado na alma de muita gente, que passa anos exigindo direito, ou lá na justiça legal, justiça dos homens, ou no ambiente da família, no casamento, nos relacionamentos. Eu quero o que é meu. E é o Senhor quem cuida da causa de cada um de nós. E os justos, diz a palavra do Senhor, certamente louvarão o nome do Senhor, conforme estamos vendo no cumprimento absoluto da palavra do Senhor nessa noite na vida do Reginaldo. Ele está aqui para louvar ao Senhor, porque Deus restabeleceu ele na empresa. Ficou testemunhado e claro na luz de que ele foi injustiçado e que não devia nada, e foi reintegrado à empresa sem precisar ser aquele que vive o resto da vida: eu vou me pagar centavo por centavo. Não, ele entregou nas mãos do Senhor. No dia em que entregou, o Senhor encerrou a causa judicial. O Senhor encerrou o processo abençoando ele naquilo que era direito, ele recebendo o que era direito, e principalmente a paz, a harmonia, a alegria e o lugar de trabalho dele. A honra, o testemunho do Senhor. Sexta-feira, quando fomos lá no velório da esposa de um dos colegas de trabalho dele, eu vi vários colegas de trabalho. O Reginaldo ali, sem nenhum lastro, nenhum ranço de problema, pelo contrário, os colegas de trabalho ali, todos se relacionando com ele, ele abençoando aqueles colegas, me levou, oramos por aqueles irmãos, aquelas pessoas ali, oramos por aquele senhor que tinha perdido a esposa, testemunho da glória do Senhor. Ele começou o testemunho dizendo que o banco tinha sido próspero. E é meio absurdo, né? Coisa meio radical de crente achar que porque nós oramos que o banco foi próspero. Isso é meio assim radical, meio fanático, né? Ficar pensando que a gente orou e Deus abençoou. Não, não parece, irmão, meio radical, não é? Mas é assim mesmo. A gente ora e Deus abençoa. Ele me disse, a área do banco, que era um lugar de jogar entulho, móvel que não estava sendo usado, ninguém ia lá naquele lugar, aonde colocaram ele de geladeira lá num período, ele orou lá e disse que lá é a área mais bonita da agência do banco. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração daquele que descansa e entrega nas mãos do Senhor, traz, materializa, chama à existência tudo o que Deus tem para cada um de nós. A justiça do homem, irmão, pode estar nas mãos do Senhor e o Senhor operar através de um juiz, como ele disse aqui, o Senhor operar através de uma causa, mas não pode ser baseada numa raiz de amargura e numa busca pelos direitos, pelo que eu tenho, que eu quero, e sim no descanso do Senhor. O Senhor vai operar via juiz, o Senhor vai operar fora juiz, não importa como o Senhor vai operar, Ele vai operar, porque Ele concede justiça ao pobre, Ele sustenta a causa do necessitado, e os justos louvarão o seu nome e habitarão na sua presença. Eu quero orar com você. Feche os teus olhos.